1965, duas tribos. Eu não tô conseguindo me concentrar. Eu tava pensando em todos esses outdoors babacas que tá começando a aparecer por aí, entendeu? Uma porção de nome que eu não conheço, sabe? Fica difícil cantar que o Brasil é país do futuro, sabe qual é? Numa boa, eu gosto da bandeira também, mas eu não tava conseguindo me lembrar da letra, entendeu? Comecei a cantar que estupidez é inteligência, é recompensa, é escravidão, sabe qual é? É difícil, é difícil. Quem é que votou aqui pra presidente? Quem é que ficou satisfeito com o resultado? A gente vai ter que recorrer ao velho recurso do pandeirinho, entendeu? O Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. Um dia a gente vai ter a nossa vez, gente. Talvez não seja agora não, sabia? Eles gastam mais dinheiro com propaganda do que comprando comida pra quem precisa. Agora, em toda e qualquer situação, eu nos pandeiros, no pandeiro, aliás, Marcelo Bonfá. No violão, Fred Nascimento. E na guitarra, Dado Villa-Lobos.